Valendo. Bom dia a todos, bem-vindos à quinta edição do projeto Aula Aberta do curso de Comunicação Digital. Já tivemos grandes debates aqui ao longo desses 5 anos de curso. Iniciamos em 2004 discutindo o trabalho do Marshall McLuhan, depois passamos pelo Félix Guattari, pelo Benjamin, pelo Flusser, trabalhando com conceitos e com autores significativos para a área da comunicação. Sempre contando com a colaboração dos professores do curso, que atuam tanto na pesquisa quanto em sala de aula, discutindo e problematizando essas ideias relevantes para a nossa área. Aqui, hoje, nessa quinta edição, a gente vai discutir o trabalho do Steven Johnson ligado ao conceito de emergência, o qual acreditamos ser relevante no tempo que a gente vive hoje em relação às mídias digitais, em relação à internet. No nosso painel, a gente tem hoje, na verdade, uma retomada do primeiro painel sobre McLuhan, de novo contando com a participação da professora doutora Sueli Fragoso, do nosso programa de pós-graduação. Também o professor doutor Celso Cândido, também professor da área de filosofia, coordenador do curso de filosofia e também pesquisador aqui do nosso pós-graduação em filosofia. E o professor mestre Daniel Bittencourt, jornalista e colega também aqui do curso de comunicação digital. Eu sou o Gustavo Fischer, coordenador do curso. Estamos aqui presencialmente na sala Conecta com os alunos do curso de comunicação digital, mais especificamente das turmas 2006, 2007 e 2008, ao qual desde já agradeço a presença, além de alguns dos nossos professores também, Thiago, Letícia, para acompanhar a nossa aula aberta de 2008. Para participar, para quem estiver escutando ou melhor assistindo aí online pelo Ustream, pelo nosso site aulaaberta.comdigital.info, a participação pode ser feita via Twitter, twitter.com/condig, ou pelo gtalk, fischer.gustavo@gmail.com, também o e-mail serve para o envio de perguntas. Vamos então dar início ao nosso debate então a respeito do conceito de emergência trazido aí através do Steven Johnson, mas a gente vai ver outros autores também colaborando nesse sentido. E eu passo, portanto, aí a palavra para o professor Daniel Bittencourt, que vai abrir falando um pouco sobre o Steven Johnson e algumas outras obras relevantes, além do próprio livro Emergência. Bom dia a todos. Para mim é um prazer estar nessa mesa pela primeira vez participando do Aula Aberta e tendo como participante do debate o Celso Cândido, que por uma questão de justiça dentro do curso, que o curso já tem 5 anos, foi quem trouxe para o colegiado a importância do Johnson, né? A gente trabalhava com uma obra dele, começou como bibliografia uma obra do Johnson chamada Cultura da Interface, que eu vou falar daqui a pouquinho, mas o Celso, nas discussões do colegiado de construção desse curso, que é um curso pioneiro no país, acabou nos introduzindo ao livro do Johnson. E a professora Sueli, que quando eu fiz a pós-graduação mestrado aqui na Unisinos, também utilizava o Johnson numa das aulas dela de mídias digitais, e a gente protagonizou alguns debates interessantes, né? Então, cabe a mim fazer essa apresentação, mas antes eu queria fazer esse registro que a mesa é uma mesa extremamente qualificada, e eu sou um cara do mercado que está aqui no meio de duas pessoas super importantes aí, então vou tentar contribuir o que for possível, tá? Só para a gente fazer um resgate histórico, quem é esse cara, né? Se vocês fizerem uma pesquisa hoje no Google, o que é interessante, se vocês procurarem por Steven Johnson, vai aparecer um tal de Mark Steven Johnson, que é o diretor do Cavaleiro Fantasma, né? Um filmezinho meia boca. Então procurem por Steven Burning Johnson. Ele nasceu em 6 de junho de 68, portanto ele tem 40 anos. E entre outras qualidades, talvez a qualidade mais importante dele seja que ele é geminiano como eu, né? Ele é graduado em semiótica pela Brown University e em literatura inglesa pela Columbia University, né, nos Estados Unidos. Ele é colunista de diversos jornais e revistas importantes aí que costumam discutir essa interface, essa intersecção entre cultura, tecnologia e comunicação, entre eles Discover Magazine, Slate, Wired, New Yorker, Harper's, Guardian, New York Times e The Wall Street Journal. Ele, entre outras coisas, ele se dedica basicamente à pesquisa em essas novas mídias de massa, né? Particularmente a esses processos comunicacionais que ocorrem dentro da internet, da web, e ultimamente ele tem feito algumas pesquisas direcionadas aos games e à televisão também, né? Ele é professor do programa de telecomunicações interativas da NYU, né? New York University. Cara, fortemente, o Gustavo mencionou que a primeira edição do Aula Aberta foi sobre o Marshall McLuhan, em 2004, que teve o Padre Pedro como um dos debatedores. Ele é um pensador fortemente alicerçado nos conceitos do McLuhan. Pelo menos três dos cinco livros do Johnson ele retoma, rediscute, traz os conceitos que o McLuhan trouxe em toda a obra. E pesa em função de o Johnson ter 40 anos, de ser um autor relativamente profícuo, ele tem cinco livros publicados nessa trajetória, pesa, com perdão da redundância, o peso da idade, né? Ele é um cara muito novo, de alguma maneira não tem aquela aura de um autor acadêmico tradicional, e isso, de alguma forma, acaba por sofrer um determinado preconceito que, de alguma maneira, uma ironia, o McLuhan sofreu durante um determinado período dentro da academia e hoje ele é retomado, né? Então, talvez acho que o curso de comunicação digital tenha esse mérito de trabalhar fortemente em várias disciplinas com vários conceitos do Johnson. Talvez mais à frente, na próxima geração, a gente tenha a academia fazendo o reconhecimento que de algumas dessas sementes que o Johnson acabou trazendo. Então, para fechar essa questão de quem é o cara, ele é criador do Outside In, que é um projeto de georreferenciamento que mapeia posts de acordo com a localidade onde eles são produzidos, publicados. E dentro do curso de comunicação digital, esse projeto serviu de inspiração para um projeto do terceiro ano da turma de formandos, que chama Olympics, que também procurou fazer o mesmo cruzamento, só que aí não mais baseado na blogosfera, e sim nos portais, nos grandes portais, né? Então, Johnson é autor de cinco livros, eu vou falar particularmente de três deles, e vou introduzir o Emergência, que é quando o Celso e a Sueli de fato vão fazer a discussão. Tá? Ele é autor de cinco livros: Cultura da Interface, Emergência, De Cabeça Aberta, Surpreendente e o Mapa Fantasma. Em cada um deles, ele procura abordar as questões das novas tecnologias e dos novos meios de uma maneira diferente. Tá? No Cultura da Interface, que é esse aqui, foi, acho que ainda é, a Bibliografia Básica de Interfaces 1. E volta e meia, produção de conteúdo, nas disciplinas que trabalham com hipertexto, a gente acaba utilizando fortemente alguns dos conceitos que aparecem no Johnson. Ele vai discutir a possibilidade que. A possibilidade. Ele vai apresentar para a gente a questão de que as interfaces hoje fazem parte do nosso cotidiano, né? Sejam eles no contexto no qual a gente estiver inserido. Então, elas vão estar inseridas na televisão, no painel do carro, no micro-ondas, no celular, no, nos computadores. E esse processo de apropriação das interfaces, de tradução de algo que não é exatamente um processo natural, a gente nem sempre trabalhou com uma interface como um meio de campo entre dois entes, entre dois sujeitos. Ele vai dizer que hoje esse processo cultural da sociedade atual, ocidental, ele vai poder se ligar. A história da sociedade ocidental, ela vai poder ser contada a partir da história das interfaces, da evolução das interfaces. E aí ele vai fazer todo uma discussão teórica sobre a importância disso que ele chama que é um elemento gráfico, que tem a tarefa de integrar forma e função. Ele vai dizer claramente que a interface ela atua como um elemento tradutor que medeia, então, no caso dos computadores, a máquina, o hardware, o funcionamento lógico, com o sujeito, com o agente que está à frente do computador produzindo alguma operação de comunicação, e vai dizer principalmente que essa relação governada pela interface é uma relação semântica. Ela produz sentido, ela produz significado, né? Então, ela é caracterizada por significado e expressão, tá? Então, é nesse sentido que ele procura construir a ideia do livro. Dizer que a interface tem essa representação histórica, de alfabetização, de aprendizado sobre esse processo. Ele vai dizer que, da mesma forma como Charles Dickens foi importante para contar a história da sociedade contemporânea da sociedade ocidental no século XVIII, a história das interfaces, a evolução das interfaces, o modo como a gente interage com as interfaces também vai ser interessante, vai ser importante no processo de resgatar como a gente está vivendo esse processo hoje. Tá? Então, dentro da cultura da interface, que é um livro, basicamente ele abre o livro falando muito dos conceitos do McLuhan, da velocidade elétrica, fala fortemente na questão do meia-mensagem, no momento em que ele vai discutir a interface como um elemento que tem caráter, que tem humor, que tem personalidade, né? Então, ele vai resgatar esse conceito da construção histórica, do conceito de interface, vai chamar lá o Douglas Engelbart, vai fazer todo o resgate dos caras do Palo Alto Research, buscando caracterizar como isso, como a construção da interface, mudou a forma de interação entre os homens e as máquinas. Né? E isso expandiu, popularizou o uso dos computadores. Sempre lembrando que, no momento que isso surge, os computadores não são os computadores pessoais que a gente usa hoje. Né? Eles eram máquinas muito mais complicadas de serem operadas e que eram, basicamente, governadas por uma sintaxe de linha de comando. Né? A gente está com uma plateia aqui presencial média de 20, 22, 23 anos. É bem provável que poucos de vocês tenham tido que formatar um disquete, um driver, algum arquivo, utilizando sintaxe de linha de comando como era o DOS. Né, né Marcelo? Fez um sinal aí. Eu e tu, então, somos um dos poucos ainda que sobrevive. Mas hoje toda a relação se dá mediada, então, por esse artefato, que é a interface. Tá? Então, por que ela é importante no meio desse processo? Além de aproximar esses dois entes, aproximar a máquina e o homem, ela torna mais fluida e intuitiva a navegação entre a natureza dura e pesada do hardware. Né? Eu não preciso saber quais são os comandos que fazem o processador abrir uma foto. Basta, a partir da interface, operar alguns elementos pictográficos, ali, iconográficos, para que essas operações sejam desenvolvidas de maneira transparente para o usuário. Né? Então, ela limpa o horizonte do usuário, ela permite que o usuário se preocupe de fato com o processo de produção intelectual, de produção autoral, e não tenha que dominar uma expertise muito específica, que é a do domínio da linguagem técnica. Né? Então, ele vai trabalhar a questão das metáforas visuais que as interfaces propõem, né? Como uma relação de popularização, é isso que vai popularizar a revolução digital, muito mais do que propriamente o software. Então, nessa contraposição entre a máquina e o software que faz a máquina funcionar, ele vai dizer que a interface tem esse poder de popularizar o uso das máquinas. E a gente percebe em vários processos que a gente vivencia no cotidiano que a interface ela está presente, né? Desde a lixeira robusta, gordinha, do Windows Vista, passando pela a ideia da janela, né, passando pelo o cãozinho da ajuda do Office, né, que muitos lá no Office 95, sei lá, desabilitaram, mas era um cachorrinho animado que ficava ali, que podia trocar para um operáriozinho ou um gatinho, enfim. Então, tudo isso proporciona uma interação diferenciada com a máquina. Né? Então, ela, ao representar essa nova camada de significado entre o usuário e a informação, ela torna essa relação, ela cria a ilusão nessa relação de que a informação está mais próxima do usuário. Que, na verdade, o usuário está manipulando diretamente os dados, quando, na verdade, ele está manipulando o ambiente que manipula os dados. Né? Então, é nesse sentido que ele torna esse processo mais interessante. Uma questão que ele ressalta bastante no livro é que algumas interfaces são mais interfaces que outras. Né? Ele vai, claramente, ele é um Mac user, né? Para quem lê os livros dele sabe que ele, em alguns dos livros, ele ia para o Starbucks mais próximo da casa dele no Brooklyn e ficava escrevendo de um Starbucks lá com acesso wireless, então ele é um cara apaixonado pela marca, e aí ele vai descrever o processo, esse processo da importância da interface a partir das representações da interface da Apple. Né? Ele vai dizer, por exemplo, que o sistema operacional da Apple, que medeia essa relação, ela é carregada de um caráter específico, de um humor específico, de uma personalidade específica. E aí, retomando um pouco essa discussão, ou pegando uma ideia que aconteceu essa semana, vocês viram aí a campanha da Microsoft de tentar popularizar ou tirar do estereótipo a questão do PC user, né, que não é aquele cara de terno, gravata, mas é um cara de carne e osso normal. Mas ele acaba dizendo que, na verdade, na comparação entre as duas, entre esses dois ambientes digitais, há claramente uma questão de personalidade, de posicionamento diante daquele ambiente. Enquanto um procura facilitar a vida do usuário de uma maneira a tornar quase que lúdica aquela relação governada pela interface, o outro nos apresenta telas azuis, alertas, enfim, algumas coisas nesse sentido. Né? Para fechar um pouco desse primeiro tópico, então, ele vai se posicionar dizendo que a interface então assume para si essa função de meio de comunicação, né? Mais tarde tem um outro autor que chama, como é que é o nome do espanhol, o trabalhando na minha interpretação está tão lá na minha cabeça que acabei esquecendo, daqui a pouco volta. O Johnson vai defender a ideia de que a interface por si só ela é um meio de comunicação. Tá? Seja a interface do celular, do iPhone, do smartphone, do Google Phone que está vindo aí agora, do computador, do relógio, enfim, que ela cria um ambiente no qual o conteúdo que ali chega, ele é ressignificado e ele é transmitido para o usuário a partir de uma nova mensagem. Vilches, Lourenço Vilches. E aí o Vilches vai dizer, por exemplo, vai concordar com o Johnson e vai dizer que a interface, então, de fato, ela governa essa relação. E aí quando eu usei o Johnson, especificamente o Johnson, em Cultura da Interface na minha dissertação, eu discuti essas questões, né? De que maneira a gente tem hoje uma comoditização, né? Um processo de produção de informação em termos de commodities, como informação jornalística, no qual não difere muito a diferença entre a informação que é publicada num lugar e outro, mas o modo como a interface é constituída faz com que essas relações de significado sejam diferentes num lugar ou no outro. Então, faz com que a gente opte por um lugar ou por outro lugar. Né? E todo o entorno, sejam as cores, no caso da Globo.com, né, as cores que vinculam um determinado gênero conteudístico com uma área específica de navegação, a maneira da apresentação, a tipografia, o tamanho das letras, a apresentação dos conteúdos hipermediáticos, tudo isso faz com que, de fato, a experiência que eu tenho num ambiente, num portal, num site, se torne diferente da experiência que eu tenho num portal, num site, diferente daquela relação que é constituída por essa interface. Então, o modo como se organiza esse ambiente é de extrema relevância. Então, por isso que é importante a gente discutir profundamente essas relações, de como deve-se considerar o contexto no qual vai se produzir comunicação dentro do contexto digital, que não é meramente uma operação de digitalização de conteúdo, né? Enfim, acho que em relação à cultura da interface que eu tenho para falar isso, vou passar para o segundo livro que eu me propus a falar aqui na mesa, que apesar de ser o quarto livro do Johnson, foi o terceiro que foi publicado no Brasil, e ele vem depois do Emergência, o Johnson mantém essa levada de investigação e de quase de experimentação pessoal com base nos autores que ele se apoia. Ele faz um processo de um conhecimento empírico muito forte para a construção das suas ideias, das suas hipóteses, que é o livro chamado no Brasil chamado de Surpreendente, no qual ele vai discutir basicamente por que que se demoniza tanto a televisão e os videogames, né? Quisera eu que ele tivesse escrito esse livro 20 anos atrás e eu não teria gasto o meu latim com meus pais como eu gastei, né? Mas eu também não teria entendido muita coisa, então não faz muito sentido ele ter escrito antes. Mas, na verdade, ele procura desconstruir essa ideia de que tanto a televisão, que academicamente isso é uma coisa complicada de entender, ainda é um meio de comunicação que sofre muito preconceito. E o McLuhan é um cara que vai dizer que, por exemplo, o meio de comunicação educa, e isso é importante tomar como ponto de partida. Se essa educação ela é positiva ou negativa é uma outra discussão, mas os meios de comunicação então formam pessoas muito mais pelo modo como eles agem do que pelo que eles estão dizendo. Então ele vai pegar e vai tentar desmistificar essa ideia de que TV e videogame emburrecem, né? E aí esse ano saiu um livro do cara chamado Mark Bauerlein, chamado Dumbest Generation, que o cara mete o pau direto nessa geração que está chegando, que é uma geração que não lê, que é uma geração que não se informa, que é uma geração que está permanentemente conectada nos dispositivos digitais. E para ele, leitura de livros de papel ainda são o principal instrumento de aquisição de conhecimento, né? E ele vai claramente numa visão bastante reacionária e simplista desse processo procurar dizer que esse novo momento da civilização ocidental vai nos levar para o poço, né? É uma questão quase que fundamentalista, assim, então. O Johnson não escreve o livro respondendo o cara, mas de alguma maneira ele dialoga com esse discurso na medida em que ele procura desconstruir esse argumento, né? Ele vai dizer que hoje, por exemplo, tanto os telespectadores quanto os jogadores atuais, dos games atuais, eles adquirem um processo de habilidades e competências muito específicas que são diferentes das habilidades, das competências adquiridas pela minha geração, por exemplo, que foi educada com uma outra televisão, com outro contexto de narrativa televisiva e com outro contexto de narrativa de jogos, né? Então ele vai procurar investigar esse processo. O livro também é baseado em algumas das ideias do McLuhan, e ele vai construir essa ideia, que não, ao contrário de emburrecer, a TV e os games nos tornam mais inteligentes. E aí ele vai desenvolver esse raciocínio. Por que que ele vai dizer isso? Porque tanto a narrativa dos jogos eletrônicos, sejam eles de RPGs ou com uma estrutura um pouco mais linear, né, no qual a gente só tem um jogador atuando, eles requisitam um alto grau de discernimento do assistente, né? Tanto do espectador, do telespectador, quanto de quem está jogando. Porque ele precisa adquirir uma capacidade de atenção muito específica, né? Ele é preciso que ele adquira o status, o conhecimento, a habilidade de prestar atenção em múltiplas e simultâneas narrativas que ocorrem dentro daquele lugar, né? Então, isso é um fruto de um processo comunicacional. Então, por isso que a matriz da linha de pensamento do Johnson é uma matriz McLuhaniana, né? Então, o espectador vai aprendendo com o tempo, ele vai adquirindo conhecimento, ele adquire essa habilidade de sobrepor essas faixas de narração simultâneas, né? E aí ele vai dizer o seguinte, que ao contrário do que o senso comum diz, o que a cultura popular diz, que jogar, que ter um jogo eletrônico não é um processo divertido. E aí que é a grande sacada do Johnson, que ele vai nos aproximar de um outro processo qualquer de trabalho, ou sim, no qual ele vai defender a ideia de que jogar, tentar desvendar o mistério do jogo, de como é que ele funciona, não é um processo de diversão, porque e aí ele vai demonstrar em vários momentos do livro que em vários momentos a gente tranca nas fases, a gente procura a chave para abrir as portas, e aí eu abro a porta e vem um cachorro maldito no Resident Evil e me come. E aí eu tenho que aprender a olhar pelo espelho antes de abrir a porta. Então, existe um processo de aquisição de conhecimento muito específico. E porque ele vai dizer o seguinte, cara, nenhum jogo trabalha com a ideia de que vai te apresentar um livro lá com, ó, aqui são as regras para jogar. Então, se tu seguir essas regras, se tu descobrir onde estão os itens escondidos, tu vai chegar e vai virar aquele game. Não é. Ele vai dizer que, ao contrário de qualquer outro jogo de tabuleiro, onde as regras estão estabelecidas, e até pode-se discutir eventualmente se as regras têm interpretação ou não, e o jogo de tabuleiro é muito isso. Num jogo eletrônico, ao contrário, né? As regras estão para serem descobertas, e esse processo de descoberta das regras é que faz parte dessa nova habilidade que os jogadores devem adquirir, né? Então ele vai dizer que é um processo muito sujo, muito desumano. Ele vai dizer, inclusive, que o jogo não é divertido. O jogo nos empurra para situações de conflito, para situações em que eu fico repetindo uma tarefa várias vezes até descobrir o modo como eu quebro aquele código e consigo avançar para as próximas fases. E esse processo, interessante nesse processo, é que naquele meio específico, eu só consigo adquirir essa habilidade se eu entrar em contato com o meio. Se eu me apartar, se eu me afastar desse meio, ele não me permite o conhecimento, a leitura específica de revistas ou de sites especializados em determinados jogos não vão me dar as ferramentas necessárias para que eu consiga chegar até o final. Então, só a experiência tangível, presencial do jogador dentro daquele ambiente é que vai fazer com que ele aprenda o processo e, mais do que aprender o processo, descubra os macetes de como driblar determinados regramentos que aparecem de uma hora para outra. Então, é da natureza do jogo que a gente aprenda jogar jogando. Né? Então, ele vai citar um exemplo de um trabalhador que é um marceneiro americano, que o cotidiano do cara é serrar madeira, construir uma mesa, serra madeira, constrói uma mesa, serra madeira. Então, o cara passa 8 horas por dia fazendo isso, chega em casa, toma banho, come, e ele vai para um jogo de usuários múltiplos, e ele fica a noite inteira, várias noites por semana, recolhendo minério, processando minério, fundindo minério, fazendo espada. Ele vende espada. Ele vai lá, colhe minério, funde minério, trabalha minério, faz armadura. Por que isso? Porque ele fica dentro dessa estética, aprendendo, se tornando um artesão mais qualificado, vai adquirindo pontos de experiência, porque mais lá na frente, esses pontos de experiência vão ser vitais para que ele consiga passar por uma etapa mais complicada do processo. E ele vai dizer, por que que eu, na vida real, acho chato cortar madeira, montar uma mesa, e por que que, em tese, as pessoas acham que é divertido recolher minério, fundir minério, fazer espada, vender espada, e adquirir um pontinho de experiência a cada 3 meses jogando. É, conforme tu vai ingressando, tu vai adquirindo mais rapidamente alguns pontos, os níveis mais adiantados, tu demora muito mais tempo para fazer. Então ele vai procurar estudar esse mecanismo, por que que a gente, mesmo numa tarefa maçante, complicada, de rotina, rotineira, as pessoas permanecem conectadas. E ele vai dizer, ele vai desvendar o processo, lembrando que o nosso cérebro funciona, né? Ou a atividade ligada ao prazer está ligada às áreas que recebem a dopamina, que é um estimulante do sistema nervoso, né? E que o mecanismo de liberação da dopamina está ligado por recompensas ligadas ao meio ambiente. Então, um sistema de busca que se constrói, o instinto do desejo busca faz com que a descoberta de novas estratégias, de novos desafios, faz com que novas doses de dopamina sejam liberadas e esse processo então se construa. Então ele vai dizer que essa habilidade que se constrói jogando, ela trabalha muito dentro de um processo bioquímico, né? De aquisição de um determinado estado de êxtase em função de, depois de meses trabalhando, trabalhar dentro desse nível de descoberta e novos desafios e tranca e volta, né? Só para arrematar a questão do surpreendente, e aí ele fala especificamente desse perfil do novo jogador de game. Ele vai falar das novas habilidades que o telespectador adquire hoje diante de um novo processo de construção da narrativa televisiva. Ele vai dizer que hoje, diferentemente do telespectador de 20, 30 anos atrás, o processo de construção narrativa televisiva, ele evoca outras qualidades. Alguns da mesa que vão ter assistido Magnum, né? Começava a assistir Magnum lá. Era a historinha do Magnum naquele episódio, tudo girava em torno do Magnum ou do MacGyver, enfim. Terminava o episódio e tu sabia tudo da vida do MacGyver, mas aqueles personagens secundários eram personagens secundários de fato, né? E a soma daquela temporada era a vida do MacGyver ou a vida do Magnum naquele ano, né? O que ele vai dizer hoje é que as séries, e aí a esfera da produção propriamente, começou a trabalhar com uma outra lógica de funcionamento, no qual uma série trabalha com um enredo principal, mas tem enredos paralelos tão fortes quanto o enredo principal, que fazem com que o espectador tenha que se prender nesses enredos paralelos para compreender pedaços que estão faltando do enredo principal. E aí os exemplos são vários, né? Passando por IA, passando por Lost, que tem 8 ou 9 personagens principais. Consegue dizer que aquele é o personagem principal. Tem vários personagens principais, e ele vai dizer que esse processo de colocação dessas camadas simultâneas de narrativa é que vão fazer com que o espectador de hoje, ao buscar as informações em outros lugares, ou ao rever os episódios de novo para entender por que que aquela piada foi feita em tal episódio, ou por que que tal artefato foi deixado em tal lugar, em determinado episódio, só um espectador atento que consegue seguir essas pistas, é que é capaz de entrar nessa estética de jogo que a televisão tá imprimindo. Então, esse espectador de hoje, que é um espectador que tem um grau de alfabetização dos novos meios tecnológicos muito alto, e que nasceu dentro dessa geração ligado aos videogames, à telefonia celular, ao acesso à internet por banda larga, trabalha com um grau de competência muito específica para assistência televisiva. E isso faz com que cada vez mais a esfera da produção puxe esse processo para um nível de sofisticação mais alto, fazendo com que esse espectador, portanto, tenha que adquirir novos processos, novas habilidades para decodificação daquela mensagem. Então, ele vai dizer que, ao contrário do que se diz, a televisão não emburrece, ela nos torna com pensamento mais atinado, mais afinado e tal, para procurar compreender essa nova estética de narrativa televisiva, né? Tanto narrativa televisiva quanto narrativa dos jogos. Como eu já recebi um sinal aqui, então tem que encaminhar, né, para os finalmente. Só para lembrar, então, o terceiro livro que eu me propus a falar aqui, que é o Emergência, tem outros dois do Johnson, que são o De Cabeça Aberta e o Mapa Fantasma. O Mapa Fantasma, ele narra a experiência do crescimento desacelerado de Londres no século XIX, e como esse crescimento populacional desacelerado e não planejado de Londres gera um sistema de saúde pública caótico, e a cidade quase desaparece em função de uma epidemia, da epidemia do cólera. E aí ele vai narrar a cruzada que um cientista, um pesquisador chamado John Snow vai fazer para combater o cólera dentro daquela realidade. O outro é o De Cabeça Aberta, que também foi lançado esse ano pela Jorge Zahar, que ele vai se propor como um objeto de estudo propriamente. Ele vai submeter algumas experiências físicas para entender como o nosso processo de pensamento, como é que cada um de nós tem um processo de aquisição de conhecimento específico. Tá? Então, só para introduzir a fala do Celso e da Sueli, então, o livro que a gente está discutindo hoje chama Emergência, a dinâmica de rede em formigas, cérebros, cidades e softwares, no qual, para mim, acho que tem um conceito que perpassa, acho que é a obra do Johnson e que fica, que é a possibilidade da gente quebrar isso venho falando com bastante frequência para os alunos, que é quebrar com a ideia de que a gente sempre esteve bitolado, pensando dentro de uma ideia hierárquica verticalizada, né? Tem um chefe e tem alguém que se submete aos mandos e desmandos daquela pessoa que hierarquicamente ela é superior a essa pessoa que vai desencadear as ordens, né? Então tem alguém que determina e alguém que cumpre um determinado tipo de regramento. A sociedade se organiza dessa forma, tá? O Johnson vai, então, a partir de pesquisas que estão em áreas aí que a gente chama de ciência mais dura, né? Ele vai buscar elementos, informações para procurar reunir dados e entender quais são as dinâmicas que ocorrem dentro dos meios digitais, particularmente dentro da web. E aí ele vai buscar lá na biologia, na botânica e na genética, como compor essa teoria. Então, ele passa dois ou três capítulos falando de formigas, de fungos, de constituição de cidades, de arquitetura, de modos de construção de jogos, né? Ele vai falar muito do SimCity, que é um jogo que tu não ganha, tu não vence a máquina, é pior que Enduro, né? Enduro só fica mais difícil, né? Tem mais joguinhos, SimCity não rola. Então ele vai buscar esses subsídios para criar então a teoria que vai explicar os sistemas auto-organizados, né? Que possibilitam a construção de padrões de ações emergentes, altamente complexas, a partir de um princípio que o Alan Turing trabalha lá na genética, né? Que é a morfogênese. Ele vai dizer que agentes simples, seguindo regras simples, são capazes de gerar estruturas altamente complexas. A gente não nasceu assim, né? Se a gente não seguir a linha criacionista, a gente vai perceber que o processo de evolução, ele é um processo de combate, de adaptação ao meio ambiente. Então, ele vai buscar lá no Turing que tenha esse princípio da morfogênese de dizer que, ainda que estruturas muito singelas, muito simples, seguindo pequenas interações locais com vizinhos ou com o ambiente são capazes, no coletivo, de produzir um padrão comportamental que não se explica na sua individualidade. Acho que essa é a questão. E só para arrematar, porque acho que a mesa vai ser mais qualificada do que eu para fazer esse processo, além dessa questão da morfogênese, que ele trabalha fortemente no Turing, ele vai dizer que esses sistemas emergentes ou auto-organizados, eles trabalham com um nível de equilíbrio muito forte, porque eles trabalham dentro de uma